Pô, dá licença aqui, mano. Opa, firme? Beleza, meu querido? Opa, certo? Então, mano, de você aí, entendeu? Na humilde, assim, falando nessa pegada aí, calça larga e tal, uns espetos aí, tem que sabotagem, é, maluco. Então, né, mano, você curte o rap, mano? Opa, mano, com certeza. Isso mesmo? Opa, é Então é nóis, mano. nóis, tio. Então, mano, a gente tamo com esse CDzinho aqui, ó. Eu e os Opa, meninos aí na correria aí, entendeu? De demorou. campana, ó. Resistindo e registrando. Certo. Pô, Dá legal, uma hein, olhada mano? aí. De campana, De resistindo e campana. registrando. Isso mesmo. Você me diz aqui sobre esse álbum, mano. Então, mano. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mundo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão. Já senti saudade. 6 horas da tarde, é isso? Já fiz muita Olha no relógio aí, meu coisa querido. errada. Já Porque pedi o que se vive ajuda. verdadeiramente Já dormi é eterno. na rua. E certas coisas que você passa na vida, só quem sente na pele sabe qual é que é. Hoje nós estamos aqui. Estúdio M, eu, os parceiros, visita inesperada, tudo isso que envolve, entendeu? No seu sonho, porque na caminhada é assim, você conhece vários manos, pessoas que te fortalecem. Às vezes eu falo pros caras, viu? Aí, é real. Às vezes eu acho que eles acreditam até mais que eu mesmo. É onde eu penso, e a gente ficou pensando, né, meu? Oh, como vamos fazer a introdução do CD? Vamos fazer uma batida, vamos fazer uma rima. Isso tudo, né? Esses dias aí na casa do meu mano ali, ó. Aí ele soltou esse som aí, magnífico. Tim Maia, né, mano? O bagulho é louco. Ele influenciou muito também eu ouvir isso também, porque eu gostava mais é de Jorge Ben, Clara Nunes, essas paradas tudo aí. Mas tudo raiz, né? É igual a gente que nós tá fazendo raiz, porque os nossos filhos vão ouvir isso aqui e nós vai servir de raiz para eles seguir o que a gente faz. É assim, é a mesma coisa, 460 quilômetros eu estou da minha vida, isso eu falo da minha mãe. Ela sim, ela passou várias fitas por mim, hoje eu vejo esse trabalho acontecendo aqui com as pessoas que me cercam, certo? Devo muito a esses caras e principalmente a ela. Deus nem se fala, né, meu? Deus iluminou meu caminho nessa escuridão toda. Invejoso, sabe? Pessoas que às vezes você até. Tô pensando em falar, essa é a real. Vou perder tempo com isso pra quê? Já fiz muita E é isso aí, mano. Tamo aqui hoje, momento marcante. Marcante. E eu sei que não é só pra mim, não. Porque a gente vê no olho das pessoas que sabe que. É verdadeiro o que a gente está fazendo. Nós estamos aí hoje, de campana, resistindo e registrando. Puxa esse som aí.